Na tua vida não é apenas desilusão. Existe alguém que confortará o seu coração. Esquivando dos perigos, combatendo todo o mal. Pois a força que nos guia resplandece de uma luz, e a luz que ilumina vem do rosto de Jesus. Pois quando se deitar no seu quarto e chorar, lembre-se, foi Ele que morreu pra te salvar. Pois todo o sofrimento foi deixado numa cruz. Louvado para sempre seja o nome de Jesus. Na tua vida não é apenas desilusão. Confortará o seu coração. Na sua vida não é apenas desilusão. Existe alguém que confortará o seu coração. Acredite, levante, acredite. Olhe para o alto, pois Deus está lá em cima olhando para você. Seu coração, Ele confortará.